fonte para saciar. Cristo é a fonte viva que vem nos desenredar. Se queres desta água, venha logo se beber. Fonte de água viva jorrará em teu viver. Fonte de amor, fonte de prazer, terás, ó pecador, depende de você. Se queres desta água, venha logo se beber. Fonte de água viva jorrará em teu viver. Teu redor, a fonte bem pertinho está. Fonte que transforma e vida nova te dará. Verás então no mundo não existirá o amor, somente nesta fonte, pois a fonte é o Senhor. Fonte de amor, fonte de prazer, terás, ó pecador, depende de você. Se queres desta água, venha logo sim beber. Fonte de água viva jorrará em teu viver. Fonte de água viva jorrará em teu viver.